Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes, queridos amigos. Hoje é o programa 1053, no dia 21 de abril de 2024. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos internautas, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez estamos juntos aí, com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas e autoajuda, CDs, é na livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito e seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Câmbio Filtro, solução em saúde para a sua água e Ponto Sul Automóveis, onde você tem a qualidade, a segurança e a garantia de sempre. As casas espíritas também que nos apoiam são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Lembrando também que o grupo musical Castelã e as tendas de Umbanda Mãe Maria, Vó Catarina e Pai Jeremias também nos apoiam aqui no nosso programa Vivência Espírita. Hoje nós estaremos aqui, então, recebendo nosso irmão e amigo Fábio Dionísio, né? Do Recanto de Luz e Mancheira, presidente eterno, já passou até do Vicente Mateus no Recanto de Luz e Mancheira, já tem mais mandado no Mancheira do que Vicente Mateus teve no Corinthians. É o dono da editora Dionísio, onde a gente publica os nossos livros, e o Fábio também tem muitos livros publicados, e outros escritores também. E é com grande alegria, né, que a gente recebe o Fábio aqui no dia de hoje. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes vivencianos que estão aqui presentes com a gente. Também mandando um alô aqui para as rádios que estão conectadas conosco, a Web Rádio Sementes de Amor, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e a São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe, conectadas conosco aqui. E também já deixo um alô para os nossos vivencianos, estão aqui pelo YouTube, mas também pelo canal da Web Rádio Sementes de Amor, Recanto da Prece Eurípides Barçanulfo e a Web TV Espaço Espírita participando conosco, né? Hoje está aqui o Luiz também. Manda um alô aí, Luiz. Bom dia, gente. É Breno, né? Também. Breno aqui também está participando aqui. Em treinamento, né? Estão aqui porque vai lançar um programa novo, né? O programa do Nil e também do Zeca, em breve, aí, nas sextas-feiras, e aí a gente vai comentando aí mais, e eles vão tocar a parte técnica aqui do programa. Então a gente tem aqui o pessoal participando, né? Tem bastante gente aqui já conectada conosco, a gente vai comentando durante o programa, mas a gente também deixou a enquete para vocês comentarem, para vocês deixarem a sua opinião. Se já está ocorrendo o expurgo dos espíritos na Terra, né? Legal que a gente vai falar sobre esse tema. Hoje a gente vai falar sobre transição planetária. Então deixa a sua opinião aí, se já está ocorrendo o expurgo dos espíritos da Terra, né? Então a gente explica depois o Fábio comenta um pouco sobre isso durante o programa. Vou deixar aqui os telefones abertos, né, para o pessoal ligar. Quem quiser participar do sorteio, é só dizer para a gente, ligar para esse telefone 12-3921-3009. Hoje é o Silvio que está aí. Manda um tchau aí, Silvio. O Silvio está no lugar do Tião, olha lá. Então, ali no canto. Liguem. Hoje o Tião está... Opa, vocês não estão vendo aí? Agora que eu vi que vocês não estavam vendo. Pronto, agora vocês estão vendo aí. Então, ele não está ouvindo lá fora. E agora? Está ouvindo? Ainda não. Tá bom. Depois a gente ajusta aí, Silvio. Então, ligue para... Quem quiser conversar, falem aí com... Ligue para a gente, então, no telefone 3921-3009 e diga: quero participar do sorteio, para participar aqui do programa. Tá bom? O Tião tá viajando. A gente, foi aniversário dele, ele saiu para viajar, acho que com o filho dele também e com a Antônia. E eu acho que no próximo domingo ele já está aí de volta. Carlinhos? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Breno. Bom dia, Fábio Dionísio. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Cristina. Bom dia, Silvio. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem hoje de virtudes e valores, mensagens do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 32, misericórdia. Misericórdia se forma com compaixão e piedade. Ela assiste os sofridos com carinho e humildade. Aqueles que a praticam têm fé e serenidade. Queridos irmãos e irmãs, neste programa 1053, nós estamos recebendo nosso irmão Fábio Dionísio, que vem nos falar sobre a transição planetária e influências espirituais que ocorrem. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa transcorrer tudo o que preparou para nós. Agradecidos mais uma vez, Senhor Jesus. Nós vamos pedindo licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, saudando. Pai, em mais um dia abençoado, Senhor, um dia de Tiradentes, que morreu para nos mostrar o poder da liberdade, a necessidade da libertação, em que até hoje muitos brasileiros não entenderam. Que possamos, Senhor Jesus, com os seus ensinamentos, com o seu evangelho redivivo, trabalhar a evolução espiritual para que não nos acorrentemos às nossas mazelas da vida e tenhamos assim, Senhor, a força que necessitamos para tornarmos-nos hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, poder e a glória para todo sempre, manifestado em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a transição planetária e as influências espirituais. E nós estamos aqui com o nosso grande e querido amigo Fábio Dionísio, que é o presidente do Centro Espírita Recanto de Luz lá de Ribeirão Pires. É responsável pela Folha Espírita Carbachute. Escritor, articulista, jornalista, professor, palestrante, é formado em engenharia química e mestre pela USP. Bom dia, nosso querido amigo Fábio Dionísio. Bom dia para todos vocês. É um prazer estar aqui É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aí a oportunidade e desejo um domingo maravilhoso para todo mundo. Fábio, vamos entrando logo no assunto. O que é essa transição planetária que nós espíritas falamos muito na transição planetária e as influências que os espirituais que possa influir nessa transição? Bom, nós estamos, tanto o orbe como a humanidade terrestre, ela é impulsionada à evolução através do nosso governador espiritual e sua falange, e estamos passando de uma categoria para outra, na verdade, né? Começamos com o mundo primitivo muito tempo atrás, entramos na fase de um mundo de provas e expiações e, obviamente, nós estamos num processo em direção ao mundo de regeneração, né? E nós estamos exatamente nessa transição. Como o próprio Chico tinha comentado antes de desencarnar, essa transição já começou e nós estamos num processo em direção a um mundo melhor e a uma humanidade melhor. E como é que nós podemos perceber essa transição? Porque a gente está sentindo aí que de uma hora para outra houve tanta mudança na parte de informática, na parte de comunicação. Isso é um começo da nossa transição? Não digo que seja um começo, mas à medida que o mérito da humanidade terrestre foi aumentando, e mesmo que a gente tenha dúvidas com relação a isso, mas na verdade a humanidade está melhorando, nós já tínhamos sido informados que receberíamos um arsenal tecnológico, né, para dar um boom, para dar um pulo, eu diria um pulo quântico em direção a uma nova era. E isso é fruto, isso ocorreu não só na parte da ciência, mas também na parte da medicina, né? Isso era já previsto que iria acontecer para acelerar esse processo de transformação do próprio orbe, do próprio planeta, porque não é só a humanidade terrestre que está entrando no mundo de regeneração. O próprio planeta tem que melhorar suas condições e tem que ser condizente ao novo status que vai acontecer, né? Ainda não estamos lá. Porque nós percebemos que no mundo financeiro, hoje praticamente não se usa mais o dinheiro, né? Nem a moeda metálica, nem de papel. Nós estamos mais na moeda digital. Isso já é um começo dessa mudança? Eu não vou dizer que isso está relacionado pelo fato que a gente está evoluindo em todos os campos, né? E o Bitcoin, por exemplo... Pronto, obrigado. O Bitcoin é parte desse processo evolutivo tecnológico que a gente vive em todas as áreas. Isso é resultado também disso, inclusive por causa da própria informática, né? Hoje a informática permite isso. Fábio, foi legal a resposta aí sua sobre mostrar claramente que nós estamos evoluindo. Basta a gente dar uma olhadinha aí há pouco tempo atrás. Se a gente for na Idade Média, a gente vai prestar atenção o tanto que nós evoluímos. Exatamente. Nós, por exemplo, a nossa geração aqui é uma geração privilegiada, né? Super privilegiada, porque o que que tinha há 60 anos atrás, né? E o que que tem agora, se a gente for ver? O problema é que eu lembro disso. Exatamente. Aí tem dois garotos aqui que, se você for pegar um LP para mostrar para eles, não sabem. Eles estão mexendo com o computador, mas não, lá atrás nem imagina que existia aquelas coisas. Né? Máquina de escrever era manual. Aí depois aparece uma de margarida, que era um encanto para a gente que trabalhava em escritório, que trabalhava nessas coisas, né? Aí daqui a pouco aparece o computador, que era gigante, tamanho do mundo. Daqui a pouco vem o notebook, os terminais, né, para a gente trabalhar. Poxa, nós vivemos em dois séculos, né, para ver essa evolução toda. Agora, quando a gente fala em tecnologia, essa tecnologia tão avançada, não está se mostrando perigosa também? ela se mostra perigosa, mas Jesus é tão fantástico. Eu não tenho realmente ideia de quem, desse ser chamado Jesus, mas ele é tão fantástico que ele dosa de acordo com a nossa capacidade de absorver e não nos destruir. Começa por aí. Então, na parte tecnológica, o que ele viabiliza, porque na verdade ele que autoriza isso chegar aqui, que nas esferas superiores, a ciência está 50 anos à frente, só na primeira esfera, que é a das artes. Na esfera superior está 200 anos à frente. Por que nós não temos? Porque Jesus dosa de acordo com nossa capacidade. Capacidade intelectiva, mas principalmente para evitar que a gente se destrua. Então ele deixa os brinquedinhos chegar aqui na proporção correta para a gente não se acabar, né? Então a tecnologia tem chegado de acordo com a nossa capacidade. Uhum. Foi exatamente provocativa a pergunta. Nesse perigo que essa tecnologia toda oferece, o ser humano tem capacidade tecnológica, mas moral? Moral, a gente está bastante atrasado, eu diria. Uhum. Né? Que o perigo, então, é esse. Né? Por exemplo, a inteligência artificial. Isso aí pode provocar, na realidade, algo muito catastrófico, uhum, se não bem utilizada. Né? Mas eu ainda confio em Jesus. A pergunta foi provocativa, foi exatamente para a gente entrar na segunda parte do tema. Isso. E as influências espirituais. A gente perguntar se espírito acredita, se tem fé, é redundante, né? Mas eles vão interferir mesmo para não deixar uma bobagem acontecer, será? A espiritualidade? Eles são obrigados a respeitar o nosso livre-arbítrio. Uhum. Aliás, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eu vejo, por exemplo, com relação a uma instituição espírita, né? Eu vejo com ela, com relação ao Recanto de Luz. Enquanto nós agirmos bem, eles nos protegem de tudo. Vira e mexe tem aquelas nossas sessões, uhum, específicas para por causa dos ataques que acontecem no Recanto, e eles limpam tudo, deixam tudo em ordem. Mas depende do nosso livre-arbítrio. Se a gente continua no bem, tudo corre bem. Mas se a gente começa a desviar, eles não vão poder fazer nada, né? Se um doido decidir fazer uma guerra mundial, nós estávamos conversando, uhum, sobre isso um pouquinho, eles não vão poder interferir. Eles vão tentar intuir, tentar chegar lá, tentar fazer a gente mudar de ideia à noite, de madrugada, uhum, chamar os espíritos. Vão conversar, a hora que vocês estão fazendo. Mas na hora que você apertar o botão, eles não vão estar evitando que o botão deixe de funcionar. Querendo falar, eu estava atrapalhando. Não, né? Só dar um contexto, porque está falando disso, porque ontem teve uma palestra lá no Paulo de Tarso, que o Fábio estava lá falando sobre os grandes abismos, né? Então, por isso que o tema tem tudo a ver, né? Não, mas pode falar, Jorge, eu não queria te interromper, era só para dar esse contexto. Foi um seminário que o Fábio fez, ele está fazendo um estudo, o pessoal do Paulo de Tarso está fazendo um estudo do livro, né? Uhum. O que está por trás, escondido ou por trás? O que está nos grandes, o que está escondido nos grandes abismos. Nos grandes abismos, exatamente. Então tá tendo um estudo lá, que é online, né? E eles estão fazendo estudo, então o Fábio vem uma vez por mês para fazer um seminário. Então foi um seminário falando sobre isso, foi o primeiro ato. Quantos atos vão ser? São dois, na verdade. Dois atos. É. Não, não é igual o Maurício Tomé, que vem para fazer um e faz sete ou oito. Mas né? Pelo conteúdo que está lá no slide, dava para fazer uns quatro lá. Tem conteúdo para uns quatro só seminários. A primeira parte, uhum, tinha 100 slides. Uma centena. Eu acho que tem conteúdo para tudo. Mas voltando pela parte da tecnologia, que a gente até falou no programa passado, essa questão, por exemplo, nuclear, né? A tecnologia nuclear, que acho que a gente tinha um ouvinte que comentou aqui também, né? Que trabalha com a tecnologia nuclear também, em termos de energia, uhum, e tudo mais. Mas você tem várias aplicações benéficas para medicina, para a saúde, para a energia. O primeiro momento é benéfico sempre. É. Dificilmente a gente aparece que criações desse tipo para não ser benéfico. Que a fusão nuclear ou a questão de você entrar na partícula e desenvolver tecnologias e extrair energia disso. Tudo bem que hoje a energia ainda é suja, né? A energia nuclear ainda é suja. Você precisa gastar energia para poder produzir energia com energia nuclear. Mas você... Claro, não entrando dentro do tema político. Mas é a mesma coisa com o avião. É, então, o Einstein viu a tecnologia dele sendo utilizada para produzir uma bomba. É, o Santos Dumont viu a tecnologia dele sendo utilizada para a guerra. Né, então, o que acontece é que as tecnologias e o quanto benefício o avião nos trouxe, quanto nos aproximou um dos outros, né? O avião nos fez, né? Então a tecnologia ela pode usar tanto para o bem quanto para o mal, né? Em todos os aspectos é assim. Pega o livro. Existe o livro para o bem e o livro para o mal. Qualquer coisa, programas, isso é um programa para o bem e programa para o mal. Qualquer coisa que o homem trouxe, porque não se cria nada, né? Na verdade, ele trouxe, foi usado dos dois jeitos. Qualquer coisa, roupa, filmes, qualquer coisa, né? Isso sempre foi, desde o princípio, quando eles começaram a usar os pedaços de ossos, os nossos primatas, né, para quebrar coisas, para poder comer coisas e assim por diante, também passaram a usar os ossos dos animais para matar um com relação ao outro, né? Um matar o outro. Qualquer coisa, desde o princípio da nossa classe hominal, nós usamos qualquer coisa, ou para o bem ou para o mal. É assim. A mesma coisa quando surgiu a indústria gráfica, a tipografia, por exemplo, quando o Gutenberg lá resolveu automatizar o processo para poder pegar aquele conteúdo que era só escrito à mão, que antes você tinha um controle, que era você tinha os monges que escreviam, né? Você tinha um controle ali em cima. Quando você pegou aquilo e disseminou, porque qualquer um pudesse disseminar o conteúdo através do livro, isso não era um risco também para qualquer um poder disseminar ideias através de um livro? Então é a mesma coisa que a informação da internet, né? Tem um filme muito legal sobre isso que chama O Nome da Rosa. Não sei se vocês lembram. O Nome da Rosa. É com o Sam Connery, né? E era exatamente isso. Eles colocaram veneno nas páginas do livro, porque quem pegasse sempre vai molhar o dedo para virar a página, né? Molhar o dedo na língua. Quando botava o dedo, a pessoa morria. Então, estava condenada porque estava... Não podia mexer ali, aquilo lá era sagrado. Então... Não, e o livro era para dizer como é que é a concepção de uma criança quando só nasce. Disso, ou seja, você pode disseminar ideias danosas dentro de um livro, ou ideias também danosas como te distribui na internet. Qual a diferença da internet para o livro? Que você consegue um alcance muito maior, né? Exato. Mas chegamos aqui, viu? Respondendo a primeira pergunta. Chegamos aqui. Ou seja, Jesus soube com sabedoria, dosar tudo o que chegou aqui. É que quando a gente fala essas coisas, a gente fica muito preocupado com o que nós estamos vendo no mundo, né? No caso negativo também. Então, nós temos toda essa tecnologia. Se a gente fosse mais esperto, a gente aproveitaria muito mais, né? Para poder desenvolver tanta coisa importante e aproveitar dessa tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma falta de moral tão grande em certos dirigentes, né, de países, que a gente está arriscado. Nós vivemos assim também, né? Nós vivemos assim também na década de 70, na década de 60 também. Nós vivemos esse medo, né, que era Estados Unidos e Rússia, né, os dois. E esse medo passou, graças a Deus. Chico Xavier fez a previsão em 2019, né, se não tivesse acontecido nada. Por que que ele fez essa previsão? Porque lá atrás estava perigoso acontecer alguma catástrofe nuclear, bomba atômica que já existia, todas essas coisas aí. E a gente, o pessoal que viveu em 60, 70, que a gente era jovem, a gente ficava preocupado toda hora com os botões, ó. Qualquer hora alguém pode apertar um botão aí, né? Mas passou. Né? Então é isso que a esperança que a gente tem, a fé que a gente tem, é que essa outra fase também passe, né? Agora, a gente vê muitos conflitos e a gente está na iminência de poder acontecer uma guerra mundial. Não quer dizer que vai ter bomba nuclear, não é isso? Mas pode ter dois ou três países a mais entrando lá no Oriente, no meio, já tem uma guerra mundial. Nas cascas de banana tem sempre alguém jogando no chão. Isso é verdade. A gente observa que o drone, uma invenção belíssima, mas era para ser utilizado para coisas boas, mas já está sendo utilizado para servir de arma na guerra atual, né? Exatamente. Quer dizer, daqui a pouco não precisa mais ter avião para ir atacar, quer dizer, o drone faz todo esse trabalho. Quer dizer, são coisas que aí depende da evolução espiritual de cada um, né? De cada um, exatamente. E para isso a gente precisa ser controlado, né? No sentido, a gente vê que ainda o ser humano precisa ser controlado, senão a gente faz besteira, né? Por exemplo, o controle que tem em cima dos componentes de computador, por exemplo, processadores, por exemplo, de um computador, você consegue fazer o que a gente está fazendo aqui, disseminando a espiritualidade, divulgando a doutrina dos espíritos, a filosofia dos espíritos. Então a gente consegue usar um componente tecnológico, que é o processador, para poder chegar a todo mundo que tem um computador, que também tem um processador dentro do celular. Mas se não controlar lá em Taiwan, por exemplo, onde é feito os processadores, se não controlar e deixar isso cair na mão de quem, pode fazer um supercomputador para construir uma bomba. Por exemplo, o Irã, né, que a gente está discutindo agora, que é possível próxima, se eles tiverem acesso à bomba atômica, né? Eles estavam tentando importar, por exemplo, o PlayStation 4, que tem um processador muito potente, para poder tentar construir um supercomputador para poder construir a bomba. Então, ou seja, o ser humano tenta burlar o tempo todo, burlando as coisas para poder fazer o mal, né? Você acha que a gente ainda vai precisar ter muito tempo dentro dessa transição, ser controlado ainda? Com certeza. Eu, enquanto você falava, eu lembrava do conceito de livre-arbítrio e liberdade. A humanidade, qualquer ser nesse universo, ele tem o direito ao livre-arbítrio e ele é respeitado pelos seres crísticos, né, que são responsáveis por cada um dos orbes. Mas nossa liberdade é cerceada. Nossa liberdade, ela é muito restrita ainda e vai sendo aumentada à medida que a gente evolui. Então é através desse cerceamento da nossa liberdade é que esses seres que são governadores espirituais é que nos controlam e vão continuar controlando até o dia que nós chegarmos a um nível de mundo puro ou um ser puro, e que nossa liberdade vai ser infinita. Crianças, né? Crianças espirituais. Com certeza. Vamos falar aqui quem está ligadinho conosco. Quem entrou primeiro hoje aqui foi a Irene Maria do Nascimento, né? Um bom programa para nós todos. Ouvir sobre transição planetária e as influências espirituais será muito esclarecedor para nos conscientizarmos do que está se passando. Claro, ela coloca aqui também, lembrando, como o Carlinho falou no começo, que hoje é dia de Tiradentes, também, o Iramir, lá de Salvador, desejando um excelente programa, Eli da Silva, lá de Juiz de Fora, desejando também um bom programa. Carlinhos aqui, o Aécio. Isso aqui não tem importância, pode pular. O Aécio César, lá de Sete Lagoas. Um ótimo programa para todos também. Hoje ele está com assessoria lá, então provavelmente daqui a pouco chega uma pergunta. Claudinho de Oliveira mandando bom dia, abençoado programa com o Fábio Dionísio, que sempre nos enriquece com seus conhecimentos da doutrina. Tenhamos um ótimo domingo. O Edson Andrade aqui também, um bom dia a todos. A Catarina Souza, bom dia. Orivaldo Ângelo Teixeira, de São Paulo. Bom dia, família vivenciana, um abençoado trabalho. A Ronália Gonçalves, nossa irmãzinha Ronália, lá de Remanso, na Bahia. Bom dia, meus irmãos vivencianos. Gratidão por presentear todos os domingos com imensos aprendizados. Um abraço fraterno ao meu irmão Jorge Reis. Um abraço para você também, Ronália. Leandro Ribeiro também, dando bom dia aqui a todos. Sueli Castelo Branco, Bom dia, família Vivenciana também. A Mônica Vasconcelos também dando um bom dia. Alessandra Martins, ótimo domingo. O senhor Rodolfo Alexandrino, que fez aniversário semana passada. Nós estivemos com ele na terça-feira. Um grande abraço para o senhor Rodolfo. Dulce. Que ele não perde de jeito nenhum. Vai, Rodrigo. Dulcival aqui, da Estância em Sergipe, olha só. Cidade de Estância em Sergipe, exatamente. Antônio Bessa, o Marcos Gargamo, que está todo domingo aqui com a gente também. Falando assim, já começou o expurgo. O Thiago Borges, lá que está lá em Salvador. Está em Feira de Santana. Perdão, lá na Bahia. É, mandando um abraço aqui para o amigo Silvio também, colega de escola de aprendiz. O Ari Rangel, né? Mandando um bom dia, vivencianos. Querido Fábio Dionísio, desejo um feliz programa a todos. O Cleberson Palma, aqui de São José. A Marta Mara, que ontem estava lá também na Fraternidade Paulo de Tarso. Renato Pazin, mandando um bom dia a todos. Prontos para mais um dia de aprendizado e descontração, né? José Costa, aqui, bom dia, paz e luz. SP Fios, Vicente Teixeira. A Marli Alexandrino aqui também com a gente. Maura Russo, está todo domingo conosco. Alfredo Lopes Ribeiro. Faltou um não sei. Ele não sabe se é a resposta. E aqui também tem a Tereza, né? A Tereza está falando que ela tem 65 anos. Não se envergonha de dizer que sinto saudades dos tempos da carta, do telefone com fio, das visitas nas casas finais de semana, que éramos mais próximos. O André Monteiro também, a tecnologia ou qualquer outra invenção é sempre para o bem. A questão é como vamos fazer uso. O Bessa também, bem-vindo, Fábio. Nada mais bem planejado para separar o joio do trigo que oferecer cada vez mais oportunidades para usarmos o livre-arbítrio. As portas estão escancaradas, a escolha é nossa. Aqui a Lucila Augusta também, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha só. A Mônica Vasconcelos, nós já falamos aqui também. A Miri já tinha falado da tecnologia nuclear, que veio para nos ajudar, né? A Miri Ui, bom dia, família Vivenciana. Muito obrigado, senhor Fábio, e a Fraternidade Paulo de Tarso, pelo maravilhoso seminário de ontem. A Joélia Vasconcelos também. Lá de Pernambuco. De Pernambuco, né? Não passou a cidade, mas de Pernambuco, a Joélia. O Eduardo Solano, também, bom dia a todos. O Aécio já tem a pergunta, Carlinhos, separa a pergunta do Aécio aí. A Beatriz, a nossa Bia, um grande abraço para a Bia, tudo de bom, também mandando abraço para nós aqui. A Cecília Guardabácio, o Vanderlei Moreira Castro, de São Paulo, ligadinho aqui. Tiago, mais uma vez, a humanidade não está preparada moralmente para uma evolução rápida da tecnologia. Legal. O Deco aqui está pela primeira vez, seja bem-vindo, Deco. Edson Andrade, a Mariângela Pintos Gonçalves da Costa, mãe do Rodrigo. É isso aí. Tá desejando um bom programa. E se vocês quiserem participar do WhatsApp, entra aqui no nosso grupo, deixa aí a mensagem para vocês também pelo WhatsApp do programa Vence Espírita, falando em usar coisas boas para o mal. Tinha entrado uma pessoa que está fazendo publicidade aqui, e a gente já removeu ela também, tá? Então, tem gente que usa também as coisas, por exemplo, o WhatsApp aqui que a gente está usando para rádio, usar também para fazer o mal, né? Então, e agora a Belks Menezes, que sempre escuta a gente, assídua de muito tempo, né? A Belks acabou de entrar aqui no grupo. Se você quer entrar, entra aqui, tem um link na descrição. É só clicar e pedir para entrar aqui no nosso grupo. Rodrigo, Belks Fátima Araújo de Menezes é de Pernambuco. Caruaru. Caruaru. Tá sempre aí. Essa é outra pergunta para você aqui. Vamos lá, deixa eu ver se estou preparado. Se prepara, porque aqui... Como reconciliar a verdade entre diferentes interpretações sobre transição planetária diante de certas teorias conspiratórias ou alarmistas propagadas através do tempo? Um tiro no escuro? Poxa! Eu acho que se a gente ficar com a doutrina e todos aqueles luminares que nós consideramos eticamente perfeitos, Chico e assim por diante, a gente sabe o que está acontecendo. A transição, ela já foi escrita, registrada por Kardec, já há mais de quase dois séculos, né? Quase dois séculos, e muitas vezes falada pelo próprio Chico, entendeu? A transição, inclusive, é até racional. O processo evolutivo é algo racional. É, não tem como pensar diferente. Então é só seguir, na realidade, o que nos ensinaram os nossos pilares. Legal. Muito bom. É, nós vemos que as influências espirituais, ela está também agindo para que a gente possa evoluir, porque nós vimos aí, poxa, tem tanta gente fazendo bem, e no fundo você vê lá o pessoal lá da Rússia, lá o Putin, não quer nem saber, manda soltar bomba, não interessa se está morrendo gente ou não. Lá em Israel, que é um país que sempre sofreu as perseguições, agora também está fazendo coisas que não deveriam, né? E como é que faz? Aonde está a evolução daquele pessoal lá de Israel, da Rússia? Parece que não houve evolução, não? Na verdade, eles são irmãos, porque na verdade todos nós somos filhos do mesmo pai, mas eles estão em estágios diferentes. Como diz o próprio Miramês, nós estamos em estágios diferentes. Nós já estivemos nesses estágios. Eles estão no estágio porque existem diferenças de idade. Idade com relação à evolução. Nós já passamos por etapas que eles ainda estão muito longe de passar, mas eles chegarão à angelitude como qualquer um de nós. O que a gente vê são as diferenças de idade que existe na humanidade terrestre. É, porque nós observamos que o pessoal lá é muito agressivo, qualquer coisinha, vamos matar, vamos atacar, vamos bombardear. E aqui nós, principalmente os brasileiros, são muito pacíficos nessa parte aí, né? Não, eu entendo a sua colocação, mas todo mundo está tendo a possibilidade, essa bênção de tentar mudar, e todo mundo está recebendo a possibilidade de adentrar nesse mundo de regeneração daqui a alguns séculos, né? Isso sempre aconteceu. Se eu vou pensar em 500 anos atrás, eu provavelmente estava fazendo guerra também. Sim. Aliás, eu tenho certeza que eu estava fazendo guerra 500 anos atrás. Quantos de nós não foram templários, ou participaram da cruzada, ou participou de reinos feudais? E naquela época nós tínhamos Francisco de Assis, tínhamos Lutero e assim por diante. Pessoas maravilhosas no meio de um mundo muito diverso. A mesma coisa nós temos hoje. Só que hoje as diferenças são muito menores. Porque naquela época tinha muita gente naquele estágio que a gente abomina hoje. Nós hoje temos menos gente nesse estágio que a gente abomina. Esse é o processo evolutivo, né? Aquilo era massa, era média. Hoje nós temos exceções. Como as exceções, infelizmente, gostam do poder, da riqueza, e nós que estamos procurando a luz somos tímidos, porque existe o mal, porque o bom é tímido. Né? Se o bom não fosse tímido, o mal não existia. Está isso em Kardec, inclusive, né? Respostas que os espíritos deram. O que acontece? Com a mídia a gente só vê o que é ruim, que eles não apresentam o que é bom. Existe com a tecnologia uma capacidade de receber informação nunca antes existente. E a informação que a gente recebe é dominada ainda pelos trevosos. E por isso que a gente tem aquela falsa impressão que o mundo está piorando ou está ruim, continua ruim. Na verdade, houve uma evolução, e uma evolução grande. Comparar nossos tempos à Idade Média é cegueira. Uhum. É cegueira. Nós temos que entender e temos que ver, realmente constatar, e a gente pode fazer isso através do estudo, que houve uma evolução enorme no ser humano. Mas, infelizmente, quem gosta do poder e os bons deixam que isso aconteça são os ruins, são aqueles que ainda estão muito atrasados. Então a gente vê exatamente esses governantes, como acontece na Venezuela, como acontece no Irã, como acontece em Israel, como acontece na União Soviética, na Rússia, porque na verdade os trevosos gostam de poder. É. E são eles que aparecem. E eles usam qualquer coisa, né? Eles não têm papas na língua. Se precisa matar, mata. Não tem moral, não tem critério. Não tem critério. Mas olha, todos nós passamos por esse estágio. É, porque a gente observa que nesse nosso mundo, há pouco tempo atrás houve um genocídio lá na Europa que você pensava que não iria acontecer mais. É. Aconteceu. E está vendo agora, está pensando que essas coisas não iriam acontecer, está acontecendo justamente nos países mais antigos do mundo, que é o Irã, Iraque, Israel. Por onde começou a civilização. Sim. Né? Por incrível que pareça, a civilização começou lá na Mesopotâmia. Inclusive, os capelinos, a gente sabe que eles vieram e começaram por lá, né? E nós temos, na realidade, uma região que é um retrocesso. É, né? Porque a faixa de Gaza é considerada uma das mais antigas do mundo, né? Exatamente. E está acontecendo essa besteira toda lá, né? E tem espaço para todo mundo viver aqui nesse nosso universo, né? Tem, sim. É interessante que você vê as pessoas brigando e tem espaço para todo mundo viver em tudo quanto é lugar. E só que você não observa a ONU, por exemplo, que é a Organização das Nações Unidas, se preocupar com a miséria da África, se preocupar com outros países aí que estão em situação péssima, sem briga, sem nada. Mas o que acontece? Está faltando humanidade, está faltando talvez justamente as nossas influências espirituais benéficas naquela região lá, né? Não, eu vou separar um pouco isso. Nós temos uma coisa que é a humanidade encarnada, reencarnada. E temos os espíritos que nos influenciam. Essa influência ocorre dos dois lados. Mesmo lá, nós estamos com inúmeros benfeitores espirituais tentando mexer aquilo para que acabe, para que não aconteça algo pior. Mas aquela história aqui está o capetinha e aqui está o anjinho, né? Tem os dois lá e os dois estão lá. A movimentação espiritual do bem para evitar catástrofe naquelas regiões é simplesmente inacreditável. Mas, por outro lado, tem os trevosos. E tem os trevosos reencarnados, né? Esse é o problema. Então, tem os dois lados. Mas existe um trabalho muito grande, mas muito grande. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Às vezes, a Fátima Vieira fez a pergunta aqui. A pergunta da enquete está de difícil entendimento. Ocorrendo expurgo, ela coloca a interrogação. Sabe o que é, Fátima? É o seguinte: quando um planeta começa a entrar em transição, alguns espíritos que não estão se enquadrando na parte moral do planeta, eles são expurgados para outros planetas primitivos. Isso já aconteceu em outros planetas, por exemplo, aqui nós da Terra, a maioria são originários de um planeta que fica na estrela Capela, né? Então muitos foram expurgados porque não tinham mais condições de ficar lá, que o planeta estava evoluindo e eles não conseguiam se enquadrar. Então são expurgados para, digamos assim, começar de novo. Não começar espiritualmente, mas começar de novo em outro planeta, com outras oportunidades. E como está acontecendo a transição na Terra, a gente sabe disso, que a Terra está se transformando, está saindo da condição de expiação e provas para a condição de regeneração, nós colocamos essa enquete. Você acha, então, que já está tendo expurgos? Já está acontecendo? Muitos espíritos já estão sendo afastados da Terra? Né? É essa a pergunta, tá bom? Porque muitas pessoas, às vezes, não entendem, e ela fez uma pergunta legal aqui para a gente esclarecer melhor a nossa enquete. Então, é isso. É só responder sim ou não. Você acha que está? Sim. Você acha que não? Não. Né? Então, quem... Tem o bazar, o bazar aí do Paulo de Tarso, né? Então, dizer que a gente também vai sortear para quem quiser ligar aqui, tem que ligar e dizer quero participar, quero ir no bazar lá do Paulo de Tarso. Vai ser de 5. Coloquei aqui no grupo do WhatsApp do Vivência, tá? Se você não está no grupo do WhatsApp do Vivência, entra aqui pela descrição que está aqui no YouTube. Laços em Nós, quinto bazar da Fraternidade Paulo de Tarso, que é dia 5 do 5, tá? Dia 5 de maio, domingo, às 10 horas. Né? A gente está sorteando hoje um kit, né, lá do bazar, que é um kit lá que é para ir buscar, né? Então, quem participar do sorteio quiser ir lá no dia 5 do 5 às 10, das 10 às 5, ou seja, domingo das 10 da manhã até as 5 horas da tarde, né? Então, venha nos visitar. Além das lindas peças feitas por nossos artesãs, teremos também gostosuras para um lanchinho no local ou para degustar em casa, né? A Fraternidade Paulo de Tarso é referência nisso, né? Então, sempre tem lá comes e bebes. Então, vale a pena ir lá para ajudar a entidade, ajudar a fraternidade aqui em São José dos Campos, lá na rua Casimiro de Abreu, número 4, Jardim Maringá. Então, ligue para nós no telefone que está aqui, 12-3921-3009, e diga que quer participar do sorteio aí do bazar, do kit. Também nós teremos pizza lá na Coal. Pizza beneficente, mussarela, calabresa e mista, custa R$ 30,00. Então vai ser dia 16, não, dia 18 do 5, retirada das 13 às 15 horas. Então, só lembrando o pessoal da Coal que nos ouve aí, outras pessoas que quiserem, aqui não tem o telefone, não, mas para quem conhece, né, só fazer a solicitação lá, que tem muitas pessoas que frequentam a Coal que estão ligadinhas aqui conosco. Nós teremos também no dia 5 de maio a feijoada lá na AME, né? A feijoada dia 5. A gente convida todos vocês, a gente tem convite, eu tenho convite, o Carlinho tem convite, né? Lá na AME, o pessoal, os trabalhadores, todos têm convite, hein? Se vocês quiserem participar com a gente, com certeza vai ser um sábado agradável lá. E com esse friozinho, meio-dia, né? Com esse friozinho do jeito que está, então já está bom de começar com a feijoada, para estrear, né? Então, estamos aí ligadinhos. Quem que é? O Carlinho? Não, vamos fazer um intervalo agora? Aí depois a gente volta que tem mais perguntas. Fala da viagem para Uberaba também. A viagem para Uberaba já está tudo lotado, né? Tá. Viagem para Uberaba é do dia 29 a dia 2... do dia 29 de maio ao dia 2 de junho, essa excursão para Uberaba, e já acabou as vagas. Legal. Dois ônibus, vai ser gente pra caramba que vai para lá. A música que nós vamos colocar aí, Rodrigo, é com a Célia Tombler Magali, Transição. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Nossa conquista suprema. que o bem que ela traz torna a nossa vida mais plena. Pobre homem voraz, não mantém sua alma serena. Nada o satisfaz, se revolta e a dor entra em cena. É momento de transformação. Separar o joio do trigo e então que o amor que vivenciar. Longe da terra, o aprendizado irá recomeçar. Cada minuto é precioso. O planeta está mudando e um homem novo dentre as cinzas vai ressurgir e vencer o mal para que chegue na terra o tempo da paz afinal. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com o nosso querido amigo Fábio Dionísio falando sobre a transição planetária e as influências espirituais. Eu estava falando com o Ari agora, o Ari que tinha ligado, o nosso telefonista foi no banheiro, o Silvio. E aí eu atendi lá, mas eu dei a sorte de atender pro Vario ali. A gente tava comentando sobre o Canuto de Abreu, né? Porque o Canuto de Abreu é lá de Taubaté, né? E ele comentou também, né, que ele lá de Taubaté houve manifestações em francês numa época, aí eu tive que correr aqui porque voltou o comercial. Uhum. Perdi, depois o Ari conta pra gente. A gente vai ter que chamar a Antônia, né? Só pra fazer um programa sobre o Canuto de Abreu, né? Cantora é a nossa médium histórica. Uhum. Médium histórica, não. Nossa entrevistada. O próximo é sobre Dom Pedro, né? Nossa entrevistada histórica, né? Falar sobre Dom Pedro II e fazer uma sobre Canuto de Abreu, a gente nunca falou aqui também, né? Eu acho que é muito interessante. É muito pouco conhecido, né? Nesse livro aí, foi um livro que o Bacelli recomendou. Esse? Mostra aí. Esse aí, ó. O Livro dos Espíritos, Sua Tradição Histórica e Lendária, que não é mais editado, né? Não é mais vendido, só encontra em sebo. Ele conta na introdução do livro que é sobre a comemoração dos 100 anos do dia 18 de abril, né, de 1857, que foi 18 de abril de 1957, que foi um evento no Pacaembu, né? Então teve lá presente Herculano Pires, Freitas Nobres, bastante gente da doutrina, e quem fez a palestra lá no Pacaembu foi o Canuto de Abreu. Então é muito bom, e conta e mostra, descreve a palestra dele. Vale muito a pena fazer, vamos fazer um programa só sobre isso depois. Vamos voltar para o tema, Fábio. Né? Olha só, fala aí que eu tô com a boca cheia aqui, eu quero falar uma coisa. Você vê que podcast é assim, né? Então o pessoal come. E aí, Fábio, o que mais a gente pode falar sobre transição planetária e as influências dos espíritos? Então... nesse processo todo, nós temos, foi inclusive tema de ontem, né, no Paulo de Tarso, a respeito das organizações, eu chamo elas de trevosas porque é o termo que eu prefiro chamá-las, que são as organizações que procuram evitar que isso aconteça. elas sabem que a evolução está acontecendo, sabem que os benfeitores espirituais estão fazendo de tudo para que a gente entre no mundo de regeneração, né? E nesse processo de transição, mas existem organizações muito bem estruturadas, com espíritos muito mais capazes intelectualmente falando do que muitos de nós, e que são comandados pelos dragões, que são citados pelo André Luiz, que são os dominadores, são espíritos extremamente atrasados, que se encontram debaixo da crosta desse planeta, nas esferas inferiores, e que movimentam um exército enorme para tentar nos dissuadir desse processo. Ele sabe que é inevitável. Eles sabem, e eles falam isso nas reuniões de desobsessão. Não eles, porque eles não conseguem mais subir aqui em direção à crosta. Mas, de qualquer forma, enquanto for possível, eles vão atrasar e atravancar esse processo de evolução. Eu, inclusive, uma vez, numa reunião de desobsessão, falando, dialogando com um espírito que era um executor, né? Os dragões ficam num plano tão inferior e eles não têm condições de subir mais pela condição vibratória deles. Ah, nós sabemos que isso vai acontecer. Agora, nós estamos falando de tudo para trazer, levar o máximo possível de pessoas conosco nesses mundos primitivos, para a gente poder montar os nossos exércitos. Uhum. Olha a insanidade. Onde chega, né? Eu até falei, mas você sabe como é que vai ser teu cérebro nesse mundo primitivo? Você sabe como é que vai ser teu corpo físico? Você não vai poder se expressar, você vai ser muito próximo de um primata. Como é que você acha que vai poder se organizar? Ou, né? Aí ele ficou quieto. Acho que isso eles não contaram para ele. Uhum. Pessoal, o que eu queria falar aquela hora é o seguinte, todo dia 18 é o dia do espírito aqui, né, Rui, em São José dos Campos. Tem a lei que é o dia de Kardec aqui em São José dos Campos, feito pelo Aloysio Petiti. Isso, dia 18 de abril, e foi quinta-feira, né? Quinta-feira. Então, foi o dia do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Exatamente, esse dia é o dia, inclusive também no Brasil agora, né, o senador Girão também, é o dia 18, é o dia do Espírita também no Brasil. É, dia do Espiritismo, Espiritismo do Girão. Né? Então, o que acontece? Aqui em São José, sempre os movimentos faziam um evento, geralmente na Câmara Municipal ou em algum lugar. E esse ano, eu estava lá, nós fomos lá no evento do Douglas, que ele recebeu a medalha Cassiano Ricardo na sexta-feira. Aí eu encontrei com o Rui e nós conversamos sobre isso, sobre por que que não fizeram esse ano. A gente não sabe por quê, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, se ninguém tomar a frente para fazer, então nós do programa vamos começar a fazer um evento de uma palestra, alguma coisa assim, trazer alguém para fazer uma palestra. Pode ser na Câmara Municipal, pode ser na AMP, para fazer essa comemoração, para não deixar em branco. Uhum. Né? Nunca aconteceu, esse ano pode ter tido algum contratempo. Até na época da pandemia teve, né? Sim. Não sei o que houve. Mas aí, se ninguém for assumir, a gente assume e começa a fazer essa comemoração no dia 18. Certo? Porque nós não gostaríamos que isso acontecesse, né? Exatamente. Porque, afinal de contas, nós não somos representantes aqui do movimento espírita de São José dos Campos, nem da USE, nem da Aliança. Uhum. Agora a gente vê que os dois movimentos aí se calaram e não fizeram nada com relação ao dia de Kardec, né? Dia 18. E é um dia muito importante, né? Então, realmente a gente tem que fazer alguma coisa. E o pessoal aqui continua participando, né? O Aécio mandou uma segunda pergunta, não sei se tem uma outra. Calinho, antes. Calinho, engatilhada. Calinho, olá, Calinho, você faz? Posso fazer do Vanderlei primeiro? Claro. Pode sim. O Vanderlei Moreira Castro pergunta para você, Fábio. É possível que a Inquisição Espanhola reencarnaram no Brasil? Inquisitores? Fala assim. Eles devem ter reencarnado, sim, porque o Brasil tem um papel muito importante nesse processo da transição, né? O Espiritismo foi trazido para cá e o país foi preparado para representar esse lado do amor, né? A parte intelectual foi na França e a parte do amor daqui. Tanto que o apóstolo do amor veio para cá, certo? Ele reencarnou aqui. E nesse processo todo, muitos que falharam no passado estão tendo a oportunidade de poder se reabilitar, resgatar os seus erros e se reharmonizar com as leis divinas. Nada mais certo do que muitos tenham vindo para cá também, para poder justamente resgatar dos seus erros. Legal. E nesse contexto, o espírito aqui do Zéfiros, né, no livro lá que a gente estava comentando, ele fala justamente isso. Ele fala que assim, foi implantado lá a semente na França, né, mas ela ia germinar depois. Né? Então ele fala aqui, mas a qual a verdade não será conhecida tão cedo, nem acreditada pela maioria, antes que decorram muitos anos. Isso o Zéfiro, né, que é o guia, espírito guia que trabalhou com Allan Kardec quando era druida, né, na época dos Célticos, e foi o guia da família Budan lá no início da... E ele falou, você não verá nesta existência senão a aurora do sucesso desta obra. Terá que voltar à Terra reencarnado noutro corpo para completar o que está apenas começando a fazer. Está no Obras Póstumas. Também está no Obras Póstumas. E só então verá em plena messe os primeiros frutos da sementeira que o Livro dos Espíritos vai espalhar no mundo. Exatamente. Olha só, então ele fala exatamente isso. E aí ele fala que agora você terá somente invejosos competidores que procurarão denegri-lo e contradizê-lo. Não se desencorajem, porém, nem se inquiete com o que disserem ou fizerem contra. Prossiga na tarefa. Continue incessantemente a trabalhar pelo progresso da humanidade. Enquanto perseverar na via do bem, onde entrou, você será sustentado fortemente pelos espíritos bondosos, servos da verdade. Isso. Então, ou seja, só depois que ia ter que testemunhar e apostolar, né? Com relação à pergunta do Vanderlei, tem mais uma coisa que eu queria comentar. Lei da causa e efeito. Se você realiza alguma coisa errada, muito provavelmente, numa reencarnação posterior, você vai trabalhar naquilo que você errou. Então, por exemplo, quantas pessoas hoje, dentro do movimento espíritas, não foram prelados ou parte do clero que errou no passado, em séculos passados? A Inquisição tentou o quê? Acabar com a reforma, acabar com esses espíritos que vieram para que a gente modificasse, né, a própria igreja. Olha, quem calou hoje tem que falar. Então, quantos de nós, dentro do movimento espírita, não fomos pessoas que calaram no passado? Uhum. A religião, a mudanças que Jesus tentou realizar naquela época. Eu não me surpreenderia que muitos dirigentes do movimento espíritas foram parte do clero no passado. Uhum. Certeza. A Yolanda está colocando aqui uma informação. No livro A Caminho da Luz, é informado lá no livro, né? O livro Caminho da Luz, para quem não sabe, é o livro do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Um livro muito importante dentro da doutrina. Então, lá é informado que a Inquisição atrasou o progresso moral da Terra por mais de 600 anos. Né? Uma Inquisição, uma guerra, né? Foram várias, a guerra foi as cruzadas, digamos assim. A Inquisição foi um terror para todos que pensavam diferente do que a igreja falava. Então, 600 anos foi atrasado só por causa disso. E pode acontecer numa guerra hoje, de atrasar essa transição. Não, e a gente observa, Fábio, que quem acredita justamente na parte das influências espirituais somos nós espíritas, porque tem muitas religiões que a gente conhece aí que não está nem aí com essas influências, com essas transições, não se preocupa com isso, se preocupa mais com a parte material da nossa vida do que da parte espiritual. E o espírita, ele tem que pensar de maneira diferente, e ele é diferente, né? Ele tem um papel. Eu penso da seguinte forma: por que nós somos espíritas e aqui no Brasil, nessa geração? Qual é o nosso papel? Nós estamos em resgate, porque missionário, meu filho, o último foi em 2002. certo? No meu ponto de vista. Tem alguns que são tão obscuros que a gente não conhece, provavelmente devem existir mesmo. Uhum. Mas o papel do espírita é exatamente ajudar nesse processo da transição. E nós recebemos a bênção da reencarnação num país e a possibilidade de ter o contato com o espiritismo para que nós fôssemos parte desse pequeno exército que Jesus colocou na Terra para auxiliar a humanidade no processo dessa transição. É engraçado, o espírita não tem noção disso. Sim. Não tem noção. Qual é o nosso mérito? Ser espírita. Ou seja, nós aceitamos a doutrina, isso é um mérito. Mas por que aqui, nesse momento? Por que nós estamos no Brasil? Por que nós estamos com a doutrina? Para quê? Simplesmente para falar sobre Kardec? Simplesmente para falar sobre Chico? Simplesmente para melhorar? Claro, para fazer nossa reforma íntima. Mas nós temos uma missão aqui no Brasil. Cada um de nós é um pequeno soldado de um exército que foi colocado aqui para auxiliar esse processo e acelerar. E a gente vive só com aquele maledito crachá aqui e não agindo. Nós não agimos. Nós falamos, falamos, falamos, falamos, falamos, falamos. Mas nós não estamos agindo. E eu acho que a maioria vai voltar para o mundo espiritual e cair a ficha de tudo aquilo que deixou de fazer dentro desse contexto que eu acabei de dizer. Legal. O Aécio César tem uma segunda pergunta para você, Fábio. Jesus disse na sua época que o reino de Deus estava próximo e não chegou. Passados mais de 2000 anos, quanto da transição seria mais 2000 anos? Não, eu não sei. Eu não tenho datas. Odeio datas. Tudo é um processo. E começa o seguinte: o reino está próximo. No tempo de quem? De Deus. É diferente do nosso tempo, certo? Eu lembro da veneranda irmã Sheila e da Joana de Ângeles, mas eu vou citar a veneranda irmã Sheila, que ela comentou numa psicografia que foi registrada por um médium fenomenal, de que o auge desse êxodo, desse desterro, ocorreria em meados desse milênio. Meados desse milênio é 2500, certo? Então, que existe um processo de expurgo, existe, já está andando, Chico disse isso, né? E que já estava, inclusive, bem encaminhado, não era algo que começou em 2000, né? Já tinha começado, mas não é um processo em que, se a gente pensar que o auge desse expurgo está acontecendo em meados de um milênio, nós não entramos na regeneração meados de 2500. É simplesmente um momento em que está sendo feita essa separação entre os bodes e as ovelhas. Então, a transição é um processo longo, é um processo que vai levar séculos. Não é uma data, não existe, vai ter que 100 anos daqui a 50 anos. Chegamos, olha, o Espiritismo chegou, o Consolador chegou 1850, 60 anos depois que Jesus disse que o reino de Deus está próximo. E levou quase 2000 anos para que nós tivéssemos atingido a maturidade para receber a doutrina. Então, tudo é muito... É tempo de Deus. O Forcato colocou aqui que nas palestras do Geraldo Lemos, ele cita muito a data de 2057 como sendo um marco na entrada da Terra na condição de regeneração. Você pensa, Fábio, sobre isso? Olha, eu confesso que não fui informado a respeito, então eu não tenho muita coisa para falar. Mas poderia ser uma época em que... aí é hipótese de trabalho, em que haveria uma reunião crística, como aconteceu naquela época de 69, né? Quando foi falado sobre os próximos 50 anos, quando o homem pisou na Lua e a espiritualidade se preocupou com isso. E cerceou a nossa liberdade de ir para outros orbes. Porque nós não fomos para Marte como estava previsto 10 anos depois. E é curioso por que o programa atrasou. Porque nós não estamos preparados para ir para outros planetas, não com a moral que nós temos hoje. Uhum. Né? Então, poderia ser que em metade desse século haja uma nova reunião crística para novos rumos para esse planeta. Talvez o Geraldo esteja falando sobre isso. Entendeu? Eu não confesso que eu penso diferente. Mas é interessante que é a data, né? Porque a data, eu digo assim, 57. Então, fazendo referência ao início da doutrina dos espíritos, a filosofia dos espíritos, que seria uma religião do futuro. Né? Que não tem elementos para poder dizer que é ou não é. Não existem elementos para isso. Porque eles dão como a data 18 de abril de 1857... como a terceira revelação, como o início da terceira revelação. Não que isso vai depender de todos nós, é o que ele diz. Pode ir, mas depende de nós. Isso. Né? Então, se isso vai acontecer no terceiro milênio, pode ser 2999, ainda é terceiro milênio. Eu respeito muitíssimo, Geraldo, mas será que nós estamos interpretando bem a informação de que ele está passando? Eu não sei. Porque 2057 vai... 200 anos. Vai 200 anos. 200 anos. O livro dos espíritos, né? Que é base da nossa doutrina. Alguém põe a mão no fogo pela humanidade? Vai depender... Só Jesus. A Inquisição não atrasou 600 anos? É. Uma guerra nuclear não poderia atrasar mil anos? Tudo vai depender do livre-arbítrio nosso, como a gente exercer esse livre-arbítrio. Eu não ponho a mão no fogo, não. Vê que a importância, por exemplo, do espírita nesse processo? Olha a responsabilidade que a gente recebeu estando aqui, nesse momento, nesse país. E a gente, na realidade, vê um bando de cegos, surdos, que não entendem, na realidade, a profundidade de ser um espírita, pertencer ao movimento espírita, fazer a sua reforma íntima. E se fizesse a reforma íntima, já seria uma grande coisa, certo? A gente está muito aquém de fazer essa reforma e muito aquém de entender o papel que nós temos hoje, aqui, nesse momento. Verdade. Legal. A seriedade, né? Da missão. Mais pergunta aí, Calinho? Não. Uhum. O Aécio não falou que tinha mais uma? Não, já foi a segunda. Já foi a segunda aqui. A Yolanda está falando, lembrando aqui, né, que muitas informações que o Geraldinho traz, principalmente, foi passada pelo Chico, né? Que ele ficava muito tempo. Tinha muitas entrevistas com o Chico, encontrava bastante com o Chico. Né? Ela está citando aqui também no livro Caminho da Luz, edição 21, página 161, capítulo 18, né? É que está lá aquela informação dos 600 anos de atraso no livro A Caminho da Luz. Fábio, você já falou qualquer coisa sobre isso, mas baseado no seminário que você fez, né? Nesse estudo que o pessoal está fazendo no livro lá, o que está escondido nos grandes abismos, né? E você falou mais ou menos isso aí agora há pouco. A interferência que esses espíritos que comandam esses abismos querem impactar a Terra. Então, nós temos as influências positivas e nós temos essas influências negativas. E a gente sabe que esses espíritos são espíritos milenares, né, que estão comandando. E o objetivo deles é destruir o cristianismo, é destruir, brigar contra Jesus. Espíritos que a gente sabe também que não nem reencarna mais na Terra. Estão condenados já a ser expurgados. Mas eles exercem uma influência muito grande ainda, né? Exatamente. E eles não conseguem reencarnar, inclusive por uma questão vibratória. Uhum. Eles destruiriam o corpo, tanto da mãe como do próprio feto que eles estariam ocupando, porque é tão denso, é tão pesado a condição vibratória deles, que é pelo esse motivo que eles se encontram debaixo da Terra, né? nas esferas inferiores da crosta e assim do núcleo e assim por diante. E a única forma de eles poderem reencarnar vai ser em outros planetas primitivos. E eles estão procurando mesmo manter o status quo. Primeiro, por quê? Porque, né, eles querem o poder, eles querem continuar exercendo o poder, a autoridade, a riqueza e assim por diante. Então não interessa para eles que o planeta mude. E eles sabem da condição deles. Então a única forma de eles ainda exercerem influência é que haja energias negativas, que as vibrações sejam negativas e que toda a esfera, todas as esferas que envolvem esse planeta sejam condizentes com o estado físico, entre aspas, físico deles. Né? Então eles buscam conquistar, como está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia e assim por diante. Qual é o objetivo? É conquista. Qual é o objetivo? Poder. E é o que eles estão fazendo. Eles estão querendo manter o que eles sempre quiseram, poder. Quando eles foram libertados, depois de 1000 anos, de acordo com o Apocalipse, para onde é que eles foram? Eu costumo brincar, não foram plantar alface, não. Eles queriam riqueza e poder. Para onde foram? Nos dois núcleos do mundo ocidental onde havia o poder e riqueza. O clero e os reinos feudais. Então, o início das cruzadas foram exatamente 1000 anos depois, como fala o Apocalipse. Né? E quando eles vieram, eles começaram a galgar posições. O dragão deu poder à besta. E a besta, segundo o próprio Emmanuel, no Caminho da Luz, era o alto clero da Igreja Católica Apostólica. Pessoal, então o que o Fábio falou agora, não fique impressionado não, né? Mas o Emmanuel falou isso mesmo. Falou mesmo. Tá lá, identificação da besta apocalíptica, que é um capítulo do livro A Caminho da Luz, que ele, matematicamente, ele mostra quem era a besta que reinou aí por 600 anos, né? Exatamente. Então, tá lá no livro, muita gente não sabe, inclusive espíritas não sabem. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei esse livro, o livro A Caminho da Luz, porque ele só vai falando os dados, né? Aí eu fui fazer as contas, né? Transforma o algarismo romano em... Transforma o algarismo arábico em romano. Você identifica com nome, número e tudo. É. Identifica quem que era a besta que reinou mesmo nesse período. E calha exatamente com esses 600 anos de atraso, né? E no Apocalipse de antes já está escrito isso, que isso iria acontecer. E quem quiser também ter bastante informações sobre isso que o Fábio acabou de falar... leia o livro Francisco de Assis. Exatamente. Francisco de Assis de Miramês e João Nunes Maia, né? João Nunes Maia, o médio, e o Miramês, o espírito. E é um livro onde tem duas partes. A primeira parte é a parte com João, evangelista, né? E a segunda parte com Francisco de Assis, que é o mesmo espírito que animou João, evangelista. Aí mostra direitinho, desde a época de Jesus, o que, que aconteceu, como foram afastados. Parece que 2 bilhões de espíritos foram afastados da Terra para não interferir no trabalho que Jesus ia desenvolver aqui. Eu fico imaginando se esses espíritos tivessem ficado, o que, que tinha acontecido? Sem eles ficarem, aconteceu o que aconteceu? Jesus já teve um trabalho danado. Né? Se esses espíritos tivessem ficado, seria um absurdo. Então, muito legal o livro Francisco de Assis, além de ser um livro emocionante, né? Um livro muito bacana mesmo de ler. E tem, além de ser romanceado, né, que é muito bonita a história, tanto de João Evangelista como de Francisco, a gente pega a parte histórica da coisa, né, e a parte espiritual do como que é isso aí, onde é que esses espíritos ficaram presos, quem era a besta, quem liberou esse, quem liberou aquele, como que eles saíram desse planeta. Que o que diz é que 1000 anos eles ficariam presos. E quando a gente pega de Jesus até a primeira cruzada, dá exatamente isso aí. Mil anos. O Ari Rangel tá falando aqui também no grupo que no livro Respostas da Vida, Emmanuel diz que o mundo de regeneração começa efetivamente em 2057. Não é certo relativizarmos o bem e o mal. Aí ele pergunta, perdão. Não é certo relativizarmos o bem e o mal numa análise evolutiva ao invés de os estereotipá-los? O que significa a pergunta? Desculpe, então, eu confesso que eu tive dificuldade para entender. Vou responder. Limitação minha. O Ari está passando bastante tempo com a S aqui. Limitação minha, eu entendi. Ele pergunta assim, ele fala, no livro Respostas de Vidas, Emmanuel diz que um mundo de regeneração começa efetivamente em 2057, né? E não é certo relativarmos, não seria correto relativarmos o bem e o mal numa análise evolutiva ao invés de estereotipá-los? Continua não entendendo, desculpe. Isso, Dani, faz de novo a pergunta, por favor, em português. O que é estereotipá-lo? É. Eliminá-lo? Não, vamos fazer outra pergunta. O Ari faz de novo. Né? O Vanderlei Moreira... Eu peço desculpas, mas eu realmente não entendi. O Vanderlei Moreira está perguntando para você. Fábio, os espíritos ovoides terão oportunidade na transição planetária? Boa pergunta. O processo de retorno a um perispírito, entre aspas, normal, é muito longo. Leva muito tempo para você deixar de ser um ovoide e voltar a ter um perispírito parecido com o nosso, entendeu? Então, muitas vezes chegam a ser séculos. Então, tudo depende, primeiro, do ovoide fazer o caminho de volta, porque a ideia é tão fixa, entra num loop tão de uma ideia tão fixa, que é difícil tirar ele dessa ideia. Que não é simplesmente eu vou lá fazer uma cirurgia espiritual e ele volta a ter um perispírito, não. É o espírito que tem que, entre aspas, renascer. Ele tem que fazer o caminho inverso. E para isso ele tem que sair da ideia fixa. E não é, é muito complicado, pode durar milênios. Dependendo do tipo de remorso, ou dependendo do que tenha acontecido, que levou à ovalização, ao contrário, pode chegar à segunda morte. Pode piorar ainda mais. Eu acho que o avoid já é a segunda morte, Fábio. Porque o que acontece? Quando a gente volta para o estado de avoid, você perdeu a forma perispiritual. Isso. Né? Então, quando a gente perde forma perispiritual, geralmente é porque você vai... Como que a gente perde a forma perispiritual? Quando a gente está evoluindo, você não precisa mais daquele perispírito, só que você não se transforma em ovoide, porque o ovoide seria uma espécie de uma regressão, regredir, isso, né? Aí você vai e acende para outro local. E lá onde a gente for vai ser dado outro perispírito de acordo com o orbe. E no caso de ovoide, eu já consigo enquadrar o ovoide muito mais nos que vão ser expurgados. Agora, a espiritualidade sabe o que faz. Pode ser que tenha acontecido isso e a pessoa retornada. Inclusive, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que os primeiros habitantes, eles ficavam tão desesperados quando começaram a ter o livre-arbítrio que eles entravam em depressão, entravam em todas essas coisas quando desencarnavam, porque não existia mundo espiritual para eles, era totalmente perdido. Então, eles perdiam a forma perispiritual. Né? Perdendo a forma perispiritual, entrava no estado de ovoidação. E era eles que estavam na Terra, eles tinham que voltar de novo. Né? Eles tinham que voltar outra vez. Mas hoje em dia já tem, como a gente sabe que está cheio de planetas primitivos recebendo esses espíritos pela primeira vez, é muito mais fácil levar eles para lá, né? Para eles começarem a ser refeitos lá, nesses lugares. Porque às vezes a gente pensa também que o expurgo acontece como se a gente fosse bonitinho, do jeito que a gente está aqui, e manda a gente para o planeta primitivo. Não, o nosso perispírito não vai servir lá. E você vai ter que fazer outro. Para lá. É, vai ser outro. Não, então você vai ter que desmanchar alguma coisa para poder levar isso para lá e lá que vai começar de novo. Né? Então o nosso perispírito não vai. Então aquela reunião que existe, olha, vocês foram, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vocês não vão poder mais ficar aqui. Tipo assim, isso ainda está aqui. Hoje eles estão falando isso pra gente. Isso. Na hora que a gente aparecer lá, já foi falado, né? A gente for para um planeta primitivo, isso já foi avisado pra gente, está sendo avisado agora. Uhum. Né? Porque se você for, já vai numa condição totalmente, né? Tem que se refazer em outro planeta. O nosso perispírito não pode estar em outro planeta. Não começa por aí. É, exatamente. Então, a segunda morte eu encaro como isso. Você perdeu a forma perispiritual, foi uma segunda morte. E a gente pega a gente tem três livros importantíssimos que falam sobre isso. Primeiro, que são difíceis, né? Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade. E depois a gente tem um livro que é super fácil, que é o livro Libertação, que em vários capítulos fala sobre o void e mostra muito esse lado científico também da coisa, que é muito importante esse livro. É. Até eu sempre tenho falado, no dia que eles fizerem um filme sobre o livro Libertação, vai ser o filme de maior sucesso que tem. Que aquele ali é fantástico, o livro Libertação. O Fábio, o Luiz Carlos Forcato tem uma pergunta. Será que os líderes dos países em guerra são induzidos ou incentivados por forças espirituais desencarnadas? Seguramente. Seguramente. Tem muita gente que trabalha para que a coisa piore. Então, e como eles permitem o acesso, basta ver o que acontece com a gente, né? Quando a gente está com pensamentos ruins, a gente atrai um bocado de espíritos, né? Então a atração, a afinidade é natural. E eles são, na realidade, paus mandados. Eles são, na realidade, fantoches que estão sendo manipulados por dominadores que estão muito acima deles, né? E eles são verdadeiros fantoches. Eles têm essa propensão. Eles fazem o que fazem porque é uma propensão espiritual deles. Mas que tem muita gente incentivando, isso é certeza absoluta. E com certeza pressionando, porque se não fizer, vai apanhar muito, vai sofrer muito lá, né? E quando voltar, vai cair do cavalo, né? É. Porque aqui acha que é dominador, e quando voltar, vai perceber que não passou de um fantoche. É. Legal. O José Magalhães pergunta: Dionísio, o contato com estas extraterrestres faz parte da transição planetária? Qualquer espírito que venha de outro planeta para nos auxiliar já é um extraterrestre para nós. E nós sabemos que a Terra também é auxiliada por espíritos que se encontram em outras esferas fora do próprio planeta. Vamos pensar num que todo mundo ouve falar desde criancinha. Jesus é o quê? É um extraterrestre. E é o nosso governador. É. E ele mesmo diz-nos, né, que o nosso reino não é desse mundo. É. Ou seja, todos nós somos extraterrestres. Exato. Aqui. E graças a Deus que tem esses espíritos de outras esferas muito superiores que nos influenciam. E muitos reencarnam, porque quando você pensa num Leonardo da Vinci, você acha que era desse planeta? É, Fábio, também é legal quando a gente entra nesse assunto, porque... Por que esse pessoal está falando que Jesus é extraterrestre? Né? Por que eles pensam desse jeito? É uma questão de razão, é uma questão de lógica. Quando a Terra surgiu no cenário do universo há 4 bilhões e meio de anos atrás. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, então, digamos assim, não existia Terra antes, ela aparece nessa época. E as informações são que nessa época Jesus já era espírito superior, então ele já existia antes da Terra. Antes da Terra surgir no cenário do universo, Jesus já existia. Então ele veio de onde? Né? É. Ele veio de outro, foi. E Jesus evoluiu como todos nós, como espírito, como todos nós. Ele foi simples e ignorante, ele cresceu, ele evoluiu, ele se tornou um espírito superior, ele se tornou um espírito divino e começou a ser construtor de mundos. É. Então, ele ajudou a construção no livro A Caminho da Luz, também está lá. Como Jesus trabalhou para que a Terra se formasse mesmo, eles e os seus auxiliares. Então, eles não eram daqui, eles eram de outro lugar. Exatamente. Provavelmente ele e muitos outros que foram auxiliares dele aí nessa formação da Terra. Né? Eles descrevem até no livro A Caminho da Luz como que foi formada a camada de ozônio, por exemplo, da Terra, que é essa proteção que a gente sempre fala. Um livro que falou isso em 1940, né? 1938, que foi o livro, o livro A Caminho da Luz. Eles falam sobre isso. Então, depois Jesus veio aqui, veio como é que estavam as coisas. Falou, construí, vou lá, como é que estão as coisas. Então, foi um extraterrestre que veio aqui. E nós, por exemplo, não somos também, que fala que a gente vai ter que encarnar em tudo quanto é lugar. Agora, o processo é longo. Se nós já estamos aqui, provavelmente nós já passamos por muitos lugares primitivos. Né? E podemos ser, os que vieram de Capela são todos extraterrestres. E no dia que a gente sair daqui para ir outro também, nós teremos extra aquele planeta lá. Então é legal esclarecer, né, para a gente falar, pô, a lógica é, se Jesus existia antes da Terra, ele não era daqui. Né? Ô Jorge, me raciocinando. O planeta Terra foi desenvolvido há 4 bilhões e meio de anos atrás. Jesus já era espírito de alta envergadura. Superior. De alta envergadura. Né? Qual é a idade dele? Quantas encarnações nós vamos ter para chegar no que Jesus é hoje. Eu vou ser sincero, eu não tenho a mínima noção da dimensão desse ser. Pois é, mas é aí que eu estou falando. Não tenho. Quanto nós vamos ter que trabalhar a nossa evolução, Fábio? A nossa reforma íntima? Isso, porque exatamente. Nós somos ainda, como dizia Chico, nós estamos na pré-infância espiritual. Eu tenho um conselho. Não pense. Faça. Não pense. Se pensar, a gente não chega em lugar nenhum. Pois é. Né? Ou quando você falou, quantas encarnações eu tenho ainda para poder melhorar um bocadinho. Os questionadores, muitas vezes, principalmente a pessoa quando ela não acredita em nada, você fala, mas Deus existe? Fala, existe. Mas como você pode provar isso? Fala, todo efeito tem uma causa, né? Aí o cara, mas quem que é o efeito da causa? Eu falei, descobre primeiro o seu efeito, para depois você buscar o efeito. Como é? Se todo efeito tem uma causa, o cara fala, então também Deus pode ser efeito, né? Então, o questionamento da pessoa é essa. Então, se tem todo efeito, tem uma causa. Eu falei, pessoal, vamos descobrir quem que é nós primeiro, por favor. Porque a gente nem sabe quem nós somos. Com nós não sabemos quem nós somos. É verdade. Então, não adianta ficar pensando nisso, uma coisa que está tão distante da gente. Você quer colocar a carroça na frente dos burros, né? Então não, vamos pensar devagarzinho, tentar fazer a nossa caminhada aqui, tentando nos conhecer a cada dia, que o grande objetivo é esse, né? Que a gente deve fazer para se afastar, para melhorar nesse mundo e se afastar dos arrebatamentos do mal? Lá, pergunta, 919, né? Do Livro dos Espíritos. Resposta, um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. É uma resposta que foi dada pelo Espírito Santo Agostinho, mas a frase não é dele. Nós temos que nos conhecer, e nós não nos conhecemos. Então, quando fala que a gente é semelhança de Deus, ainda fica achando que Deus é parecido com a gente. É. Né? Muita gente pensa que Deus está lá sentado num trono, com óculos na ponta do nariz, com um livro olhando as coisas, olhando a vida da gente, parecido com a gente. Quer dizer, a gente coloca a criatura, o criador parecido com a criatura. E o pior não é isso, é que ele é parecido com a gente na nossa idade. Exatamente. É um velhinho, ainda, né? Se fosse jovem. Exatamente. Então você vê, é o espírito que está falando. E a gente não sabe o que... Nem a espiritualidade superior conseguiu... Conseguiu, não. A espiritualidade superior sabe descrever um espírito. Nós é que não temos capacidade mental para poder entender o que eles falam. Por isso que a gente não sabe ainda o que é um espírito. Né? A gente não sabe. E se Deus é espírito, também a gente não sabe o que é. Então, primeiro vamos tentar descobrir que espírito eu sou, tentando me conhecer. Aí, a partir daí, a gente dá esses outros passos, né? Verdade. Por isso que eu falo, tem coisas que não precisa nem ficar pensando, que a gente vai perder um tempo danado. Pensa no que está dentro da nossa capacidade. Né? É isso aí. Beleza. Rodrigo, vamos para cá fazer as coisas diferentes agora? Colocar aqui um intervalo. Tem mais alguém aqui que entrou? Aqui O Vanderlei Moreira colocou que foi, não sei se você falou, o movimento espírita está preocupado com a transição planetária? O Fábio já respondeu. E com certeza, né? Isso aí é o que a gente vive falando o tempo todo. Agora, todo movimento, todo movimento que a gente imagina tem falhas dentro. Na semana passada, no dia que o Bacelli esteve aqui mesmo, nós falamos da Federação Espírita Brasileira, de problemas que tem, muitas coisas acertas e muitas coisas acontecem erradas. Dentro dos movimentos espíritas também. Algumas coisas são certas, algumas coisas erradas. Difícil a gente julgar, né? Difícil a gente achar que o certo é o que eu estou pensando também. E muitas vezes não é o que eu estou pensando que está certo. A gente tem muita... caminho para trilhar ainda aí. E às vezes quando a gente acha que a gente está certo demais, a gente cai do cavalo aí na frente. Então vamos dar tempo ao tempo e andar da melhor maneira possível, tentando ser hoje melhor do que ontem, tentando ser amanhã melhor do que hoje. E se todo mundo pensar assim, a gente vai conseguindo trilhar. Porque no meio do ontem, do hoje, do amanhã, ainda tem muito buraco para a gente cair. A grande preocupação da doutrina espírita é com a nossa moral. Uhum. Porque a moral, ela resume um monte de coisa, né, Fábio? Respeito, sinceridade, amor, carinho, tudo isso faz parte da moral do ser humano. Que, na realidade, era a grande preocupação de Jesus, né? Porque, na verdade, todo esse lado moral nosso veio do cristianismo, que veio de Jesus, sim, na verdade. Ele nunca pediu... que haja um movimento, ele nunca pediu que haja uma igreja, ele nunca pediu nada além do amor ao próximo. Sim. Uhum. Que é moral. Que é moral. Que é uma questão ética e moral. O Marcos Sugai colocou aqui, seu Carlinhos, se pensar que somos eternos, temos tempo para evoluir. Que legal. Exatamente. Toda vez que pensava, eu sou eterno, então eu vou ter chance para evoluir, sim. É verdade, né? Mas aí que tem um problema sério que acontece com nós como espíritas. Eu tenho tempo, se não for fazer agora, faço depois. Mas vai continuar sofrendo, né? Então pensa na dor. E a dor é o motivador para você mudar. Nós somos imortais, é verdade. Mas enquanto eu não mudar, eu vou continuar nessa mesmice de dor, problemas que a gente vive agora. É inteligente isso? Não, não é inteligente. Mesmo que seja o objetivo que não é dos melhores, ou seja, eu quero o meu bem, eu quero eu estar em paz, viver melhor, não ter que passar por esse sofrimento, mas tudo bem, eu não faço agora e me continuo vivendo naquilo que a gente vive hoje. Não é inteligente. Eu quero algo melhor para mim. Por isso que Jesus, ele, olha como esse ser é impressionantemente sábio. Ame ao próximo como a ti mesmo. O que, que é amar a si mesmo? É buscar o que é melhor para você. Buscar a dor não é o melhor. Viver na dor não é o melhor. A pessoa que realmente se ama busca o que é bom para ele. E o que nós temos aqui nesse mundo de prova e expiação não é nada bom. Tem uma pergunta do Aécio aqui também. Vamos fazer essa pergunta e depois a gente vai para o momento de Gavalho, tá bom, Rodrigo? Tá bom. O Aécio fala assim, pergunta, a última pessoal, tá pessoal, né? A última, tá pessoal? Isso. Qual a relação entre a transição planetária e as previsões apocalípticas de diversas tradições religiosas ao redor do mundo? Teria um dedo do apóstolo João? Eu vou falar do Apocalipse, que é o livro da revelação, que Apocalipse significa livro da revelação, que foi enviado através de João. Estava muito bem previsto nos finais dos tempos, que é exatamente esse momento de separação do joio do trigo, das ovelhas e dos cabritos, que está acontecendo agora. Ou seja, era a revelação, era uma profecia que veio através do João explicando que nós passaríamos exatamente por essa transição que nós estamos passando agora, que é os que vão para frente e os que vão continuar no mundo atual em outro planeta. Né? Aliás, deram de bandeja isso. Né? Há 2000 anos atrás, Jesus e todos aqueles que estiveram envolvidos no Apocalipse, na chegada do livro Apocalipse, que veio através do João, deram de bandeja o que ia acontecer. Todos os estágios que nós passamos, sob o ponto de vista do cristianismo, os 7 estágios, e esse momento que corresponde exatamente à igreja de Laodiceia, né? Que corresponde à última mensagem enviada para que, ó, preste atenção, vai chegar. E esse momento chegou. Legal, vamos lá, Rodrigo. Quer fazer um intervalo? O intervalo não, fazer só o comercial também? Comercial, fazer, depois a gente volta com o momento de Gavalho. Mas é só comentando que a gente... Você estava falando sobre a eternidade inteira, né? Que o Marcos Guerra estava comentando sobre isso também. Pode ter, né? Mas o caso dos expurgos, né? Pode expurgar também ou provar, continuar provando num país primitivo, né? Então aí entra o sofrimento. Eu não sei se votar ou não votar, mas eu já passei por um expurgo, eu não quero que seja um segundo, viu? Parece que a humanidade é como, não sei, Fábio, mas como o mar, né? Parece que a gente vai e recua, né? Avança e recua. Tá o tempo todo indo e voltando, mas tá indo pra frente. Na lei do progresso, né? É verdade. Vamos lá então, direto para os comerciais. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. A nossa mensagem de hoje é Desbravadores em Tempos Novos. Pode soltar? Pode. Em tempos novos.

eu volto àquilo que nós tínhamos conversado um pouquinho antes, né? Ou seja, nosso papel como espíritas no Brasil nesse momento. Nós somos desbravadores, fomos colocados aqui, a maioria por resgate, não porque temos méritos de como sendo missionários, mas a importância de a gente nos interiorizar para realizar a reforma íntima. Porque quando a gente fala do jeito que eu falei, eu às vezes eu me exalto, né? Às vezes, muitas vezes eu me exalto, isso não significa que o espírito tem que sair fazendo guerra. Volto sempre, eu sempre falo isso nas terças-feiras e volto ao mesmo exemplo. Como é que você cria uma transformação? Você se transformando. Mahatma Gandhi, ele deixou, quer transformar o mundo? Se transforme, seja o exemplo. Jesus foi exemplo, ele não registrou nada escrito, mas 3 anos de messianato, dando exemplo, foi o que criou a maior revolução que nós conhecemos até hoje nesse planeta. O espírita precisa realizar realmente a sua reforma íntima, precisa se interiorizar e encontrar a sua verdade. Na hora que ele encontrar a sua verdade, quanto bem ele vai estar gerando em volta dele, quanta transformação, né? O espírita que age errado, ele na realidade, por exemplo, está atrapalhando a evolução de muitos irmãos que estão em volta, porque vem o exemplo dele que é negativo, né? Então não é sair fazendo guerra, é compreender o nosso papel como soldados, é realizar essa entrar em nós mesmos, compreendermos os nossos defeitos, compreendermos nosso papel e agir para o bem, agir na moral, como o Rui colocou. Eu vejo esse paralelo, os desbravadores, nós somos desbravadores. Mas, o Fábio, a gente vê que muitos desbravadores modernos não são exemplo de amor, de carinho. Eles são exemplo de riqueza, né? A gente vê o Bill Gates, por exemplo, pô, é uma das fortunas maiores do nosso mundo. Mas e daí? Quer dizer, a gente observa que eles não estão com aquela mentalidade de ajudar as pessoas mais pobres, os mais humildes. Estão a fim só de faturar, né? De ganhar dinheiro e fim de papo. É. Agora, por outro lado, também Jesus manda para esse planeta, reencarnando nesse planeta, pessoas para criar uma condição melhor. Sim. E criar essa evolução que nós falamos. Então, muitos vêm com a missão de realizar o progresso. Vou pegar o exemplo do Dr. Arthur Neiva. Eu não conheço o Dr. Arthur Neiva em profundidade. Ele é o nosso benfeitor, é responsável pelo Recanto de Luz Irmã Sheila. Quando ele reencarnou a última vez, a missão dele não era religiosa. Ele veio como médico para criar um salto aqui no Brasil com relação às condições nossas da medicina, como aconteceu com Carlos Chagas, com Oswaldo Cruz e assim por diante. Então nós temos missionários que vêm para trazer esse progresso. E eles não vão estar preocupados com o lado espiritual. Ele deve ter feito muita caridade pelo espírito que era, né? Mas o foco dele era exatamente outro, né? Eu não estou questionando o que o senhor colocou. Estou só dizendo que tem muita gente que vem sem nenhum foco espiritual, porque o objetivo na reencarnação dele é criar um orbe que seja condizente com a transição que a gente está vivendo. Porque a gente está vendo que a informática, principalmente os computadores, veio revolucionar tudo, né? E foi muito importante. E é muito importante. O WhatsApp. A gente fala tanto do WhatsApp. Mas olha que ferramenta poderosa esse WhatsApp. Substitui o e-mail. Você manda arquivo, você assina contrato, você discute, você faz o diabo com telefone, ele. Telefone, né? Divulgação. Olha a divulgação espírita que acontece através do WhatsApp, né? Porque ela está sendo uma tecnologia que está sendo usada para o bem. Esses EADs, tudo que está acontecendo hoje, virtual, né? Acesso que você dá ao planeta inteiro. Você deve ter gente aqui que é de outro país assistindo esse programa. Tem. Coisa que não acontecia 50 anos atrás, né? Olha como a globalização através da informação, dos meios mediáticos, sendo utilizada corretamente. É extremamente importante a evolução, mas é extremamente importante sabermos usar a evolução. Vamos encerrar o momento de Gavale, Rodrigo? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Nós ficamos devendo aquela pergunta para o Ari Rangel, que ele reperguntando, hein? Nós estamos falando de reencarnação mesmo, então ele fez a pergunta dele reencarnar um pouco mais evoluída, para poder a gente entender, outra, para evoluir melhor a gente, para a gente entender, né? Carlinhos, você faz aí? Faço. Reperguntando, na nossa evolução planetária, costumamos atribuir valores absolutos ao bem e ao mal, mas somos assim. Como balancearmos essa questão na nossa evolução? Não é certo relativizarmos? É, eu, em primeiro lugar, vou fazer um meia-culpa, me pedir desculpas para o Rangel e agradecer porque ele desceu um pouquinho. Uhum. Para eu poder compreender. Abaixou o nível. Abaixou o nível para poder entender. Ficou claro agora, Ari. Ari, você tem que entender que nós não estamos no teu patamar. Eu, pelo menos, não estou no teu patamar. É, agora entendi sim. O que é o bem hoje pode ser uma surpresa amanhã e não ser considerado realmente mais bem como nós consideramos hoje. Aliás, a humanidade inteira vive esse processo desde o princípio dos princípios, né? Nós vivíamos, o seu exemplo é muito bom, o que você deu no intervalo. Quando nós éramos primatas, a gente vivia segundo os instintos. E foi os instintos que nos trouxeram aqui. Não era errado viver de acordo com os instintos, porque naquele estágio era necessário e era um bem para a humanidade viver de acordo com os instintos. Hoje nós já sabemos que os instintos devem ser usados a nosso favor, mas que nós não podemos ser dominados pelos instintos. Então, o que é certo hoje, talvez não seja realmente certo amanhã. Aliás, os espíritos falam isso, né? Uhum. Eles mesmo falam, tudo é relativo. Você considera hoje que é bem, mas amanhã você pode descobrir que não, não seja bem. Quantas coisas nós fazemos no dia a dia? Vamos pensar na questão ecológica. 20 anos atrás, eu não estava preocupado com o lixo que eu colocava no saco de lixo. E eu estava fazendo certo. Naquela época, eu estava fazendo certo. Eu estava condicionando o meu lixo num saco que iria para um lugar, um aterro, alguma coisa assim. E não ficar jogando na rua. Antigamente, jogar na rua era certo. Depois passou o condicionamento do lixo a ser correto. Hoje, eu já penso, opa, eu tenho que separar. Aquilo que puder ser reciclado, eu tenho que reciclar. Em respeito ao meio ambiente, em respeito à minha própria vida. Amanhã eu vou ter um conceito diferente. Então, o bem e o mal é relativo, sim. E tem coisas que já são absolutas. Eu prejudicar meu próximo é um valor absoluto que é mal. Mas quantas coisas nós fazemos achando que é um bem e que amanhã talvez a gente não concorde com isso mais? Fábio, é interessante que a doutrina espírita, a sabedoria da doutrina dos espíritos superiores, eles deixam algumas coisas assim muito claras para nós. Por exemplo, não existe a frase no espiritismo, fora da caridade não há salvação, fora do espiritismo não há salvação. Não existe. Não. Por quê? Porque o espiritismo não quer ser o dono da verdade. E nem fora da verdade não há salvação. Porque se ele colocar aqui fora da verdade não há salvação como se fosse propriedade do espiritismo, nós falamos, o que é a verdade para nós que é verdade? Nessa fase? É. Então essas duas frases não existem. Que existem em outras religiões. Fora daqui não há salvação. E a doutrina espírita ela fala, fora da caridade não há salvação, que é para todos. Não é para o espírita, é para todo mundo. Então, existe... coisas, às vezes, tão simples da gente falar, mas é tão profundo que a gente consegue analisar com a pergunta dessa do Ari. Né? O que é que nós sabemos hoje? A gente sabe do que passou. Né? Ou então, os valores absolutos que você acabou de falar, e agora? Fazer o mal para o próximo é mal. Não tem jeito de ser bem. De você estar em dúvida. Ah, eu estou fazendo isso porque eu não sei se é bem ou se é mal. Você sabe se é mal. Né? Uhum. Prejudicou o próximo, você está fazendo mal. Então, agora, a gente relativizar, né, como é que ele está falando assim, o bem e o mal é complicado, né? Yeah. Você dizer, não, isso aí é desse jeito, como a gente estava falando do perdão agora há pouco também, né? A gente hoje vê o seguinte, eu perdoar é muito importante, eu pedir perdão também é importante, eu me auto-perdoar também é muito importante. E daqui a um tempo, quando ninguém ofender ninguém mais, ninguém nem vai saber nem o que é perdão, né? Então, o que é isso? O que é isso que esse pessoal pensava lá atrás? Não está mais na mente deles, né? Legal. É, vamos, Rodrigo. Aniversariantes? Oferecimento de WS Festas e Embalagens. Então, vamos para os aniversariantes da semana. Né? Então, lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Nós temos a Natália, no dia 22, Natália Estivale Gomes. No dia 27, Alessandro Borges da Silva. E no dia 27, também a Renata Vieira de Freitas. Esses são os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Quem faz aniversário dia 22 é nossa querida irmã Ivanilde, da Tenda de Umbanda Mãe Maria, né? Faz aniversário dia 22. E dia 25 também, quem faz aniversário é nossa grande amiga, né? Fernanda Cassal. Fernanda, mãe da Marcela, também faz aniversário dia 25, né? Aí os dois que eu tenho, é as duas que eu tenho aqui, ó. Mas também com essas duas a importância é muito grande, não dá, né? É. E dia 29? Ah, não, mas aí é segunda-feira. Só segunda-feira? É, então só tá, vou falar no domingo. Então tá bom. Então fica em suspense. Que quem faz aniversário dia 29 de abril? Vamos deixar fica aí. Fica em suspense, que a gente só vai poder falar no domingo. Só no próximo. Então fiquem conosco no próximo. Participe do próximo programa para vocês saberem. Para descobrir quem nasceu dia 29. Nasceu dia 29. Esse mas tem tanta gente importante que nasceu em abril, né? Já viu? É. Que eu não posso falar fazendo... não, porque eu nasci em abril, então eu sou suspeito para falar. É, exatamente. Mas fazendo uma pesquisa assim, esotérica, né? É. Esotérica com S mesmo, esotérica. Parece que Jesus nasceu em abril também. Ah, tem gente que fala mesmo, é verdade. O pessoal que fala mesmo. Esse negócio de dezembro é... Fazer uma pesquisa lógica, né? Você volta 9 meses atrás, está no inverno, né? Em julho. E eu gostaria de dar um aniversário, o Rodrigo falou aniversário. Amanhã vai fazer 524 anos que o Brasil foi descoberto. E que a maioria dos brasileiros desconhece. Uhum. Pois é. Que foi descoberto. Descoberto não, né? Foi invadido, né? Mas pelos índios ou pelo... Que o mundo ocidental entrou aqui. Que o mundo ocidental. Que tomou, E se pegassem, como foi que o Iléu... O trabalho que Iléu teve para desviar Pedro Álvares Cabral para chegar aqui, respeitariam mais essa entre aspas, descoberta. Porque isso fez parte do programa de Jesus que chegasse aqui, o mundo ocidental. E Pedro Álvares foi influenciado diretamente por Iléu, né? Aquele espírito que foi Henrique de Sagres, que criou, na verdade, a possibilidade de uma navegação global. Ele estava lá toda noite perturbando a mente de Pedro Álvares para ele se desviar e chegar... em Veracruz. Mas em português não tem uso demais. Mas não é importante. Isso não é a lei do progresso. 22 de abril não é mais importante. Não, né? Isso não é a lei do progresso, por exemplo? Por exemplo, em relação à lei de livre-arbítrio? Isso é a lei da burrice, desculpa. não, eu falo em relação ao Infante, né? De tá lá, Eliel está na cabeça dele falando para ele, ó, tem que fazer. Ou seja, existe uma programação. Que é a lei do progresso. A, lei a, gente do tem progresso. Que, a gente tem que chegar lá, né? Mas, mas se depender só dos homens. Não. Só da gente, estamos fritos. Vamos para os sorteios? Levantou polêmica. Espera aí. Para os sorteios. Vamos lá. Então, com oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? Vamos, rufe os tambores, né? O Luiz está aqui de prova que não é marmelada, né? É goiabada. Não é marmelada, né? Então o pessoal que ligou pra gente para participar do sorteio foram a Marta Mara, lá do Paulo de Tarso, o Ari Rangel, a Vilma Torres, o Aécio lá de Sete Lagoas, a Miriam Yui, o Edson Andrade do Divino Mestre, a Stalina Almeida de Freitas, E a minha mãe também, Maria Ângela, ligou. Né? Então, quem ganhou o livro, quem ligou e querendo o livro foi a Estalina. Estalina ganhou o livro, tá? Então basta buscar o livro lá na Livraria Casa do Caminho, lá na Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, a partir da 1 da tarde, né? Durante a semana. Então a Estalina ganhou o livro. E o bazar não foi marmelada, que eu coloquei aqui no sorteador, mostrei aqui pro Luiz, está de prova aqui. Foi a minha mãe, Maria, que ganhou o kit. Mas ela liga sempre. Não, Maria não é marmelada. Ela todo liga, domingo ela liga pra não gente. Não foi marmelada. Né? Eu coloquei no sorteador aqui duas vezes ainda. Eu vou pedir pro STJ para dar uma olhada nesse negócio. Eu pus duas vezes. Falei, não, deixa eu ver se está certo. Pus de novo, deu. No sorteador e realmente ela ganhou. Né? Tá aí no nosso WhatsApp a divulgação do Paulo de Tarso do Bazar. Então, dia 5 de maio, domingo, das 10 às 7 às 5 horas da tarde, lá na fraternidade Paulo de Tarso, na rua Casimiro de Abreu, número 4, Jardim Maringá, São José dos Campos, para buscar o kit que ganhou lá. Ela ganhou. Tá? Então vamos para a hora da dica. Então é aí, Fábio, que dica você dá para os nossos ouvintes? Um livro, uma série, um filme, um livro que esteja lendo agora no momento? Olha, foi falado muito do Caminho da Luz, mas eu tenho um que eu gostaria que todo mundo lesse, que é de Humberto de Campos, Irmão X, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Devia ser livro de cabeceira de todo brasileiro. Para ele valorizar melhor ter nascido aqui no Brasil. Exatamente. Né? E entender a missão do país. Sim. E de todos aqueles que estão aqui. Legal, eu vou colocar o link aqui. E eu acho que um bom também é o livro. O seu livro, né? O que a Cris mostrou lá para eu fazer propaganda foi isso mesmo. O que está escondido. Ela foi assim, mostrou. Fala isso, mostra isso. Traz pra gente aqui, pra gente mostrar. Eu já coloquei o link aqui, tá? Do livro, tá aqui no, na descrição. Vou colocar todos os links da divulgação dos livros aqui na descrição do YouTube, né? Aqui, presta pra mim. Ela é minha maior e única fã. Comenta aí do livro pra gente. Esse livro foi pedido pela espiritualidade em 2015 para que eu escrevesse sobre. Ele fala, não se furte de escrever sobre o que está escondido nos grandes abismos. E o grande objetivo era, primeiro, que eu entendesse como funcionam essas organizações e como elas agem com relação a nós, né? Então surgiu exatamente dessa solicitação da espiritualidade. Em 2021, o Dr. Xavier virou para mim, através do Edson, e falou assim, o livro está pronto, né? Vamos publicar? E ele falava exatamente sobre esse livro aqui. E é por isso que esse ano eu quero concentrar minhas palestras e seminários em cima disso. Bacana. Mas antes de terminar o programa, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre o Recanto de Luz. Como é que está lá a construção do Recanto de Luz? Nós temos que construir a sede. O projeto foi aprovado pela prefeitura em final de janeiro desse ano. Foi um ano e meio de prefeitura, de projeto, para poder acertar tudo. E foi registrado em fevereiro, tanto no cartório como no registro de imóveis. Nós já fizemos toda a parte da cerca, está fazendo o muro frontal, o acesso. Estamos reformando duas casas existentes lá. Uma é a casa do caseiro, que vai ser a casa do caseiro, e a outra vai ser a parte administrativa, que fica na frente. Né? E tão logo que a gente possa, faremos o. Atrás de você, Fábio. Atrás de você aí, o passarinho. Olha, só. Olha que bacana. Bacana. Bacana. E o nosso objetivo agora é fazer a terraplenagem para fazer a parte de cima, onde vai ficar as atividades, na realidade. Eu fico impressionado, Fábio. Um ano e meio, um projeto para ser aprovado. Mas ele é complexo e nós estamos numa região de proteção ambiental. Então, por um lado, é muito legal ver que tem gente preocupada para que a gente não continue fazendo bobagens. Nós levamos um ano e meio, fizemos o projeto de acordo com todas as leis, conseguimos todas as autorizações, mas é um processo lento, eu compreendo e eu concordo, eu entendo o ponto que você leva, mas houve muita seriedade e é um projeto que eu vou com a cabeça no travesseiro sossegado, porque atingiu todas as metas ambientais, locais e assim por diante. Legal. E agora, mostrar aí a arte, ó, Jorge, olha aí. A arte da inteligência artificial. A gente falou sobre transição planetária, né? Ficou muito legal ali o Brasil, né? A imagem aí criada pela inteligência artificial já está no nosso Instagram. Então, quem quiser participar, está aí o nosso link do Instagram também aí abaixo. É só digitar Vivência Espírita sem acento, tudo junto. E curtir a imagem lá no nosso Instagram. Tá bom? E seguir também o nosso Instagram. Siga lá que a gente sempre divulga os próximos programas. Né? Então, vamos então, iniciando aí, começar a encerrar. Exatamente. Primeiramente, pedindo desculpas, que teve muito mais pessoas aqui que entraram, até fazendo pergunta, mas devido ao adiantado da hora, já não dá mais para a gente segurar aqui. Né? Então, nós vamos agradecendo a todos pela participação, agradecendo pelas perguntas, agradecendo por sempre estar junto conosco e também pedindo para que vocês continuem com a gente aí, também multiplicando, compartilhando o nosso programa, passando para as pessoas que têm, que muitas pessoas, a gente já está há 20 anos no ar, e até aqui na nossa cidade tem pessoas que não sabem que existe o programa espírita, né? Um programa espírita que há 20 anos que a gente está da rádio, viemos aqui para o nosso próprio estúdio, e a gente pede ajuda de vocês para essa divulgação. Rui, semana que vem quem estará conosco? Semana que vem é um amigo do Rodrigo que virá. E até eu perguntei para ele qual o tempo. Não, já falei com o Rodrigo. Então, Rodrigo, fica Lorena, a sua responsabilidade. É o de Lorena ou não? Não, é lá de Uberaba, né? De Uberaba? Ah, legal, bacana. Então vamos deixar aí que o tema vai ser muito. O tema da semana que vem. Peraí, deixa eu aparecer. Então vai esquentar, porque vai ser sobre adulterações. Falamos de abismos. Agora a gente vai falar de outros abismos também. É a equipe que fez o estudo e a pesquisa nas adulterações, que entraram a fundo e fizeram toda a análise das adulterações nas obras espíritas que tem acontecido. E eles vão aí demonstrar as evidências pra gente dessas adulterações no próximo programa. Então não percam. Então vamos encerrando aqui com uma mensagem do livro Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, a mensagem do dia 21 de abril, que é exatamente hoje. Aqui reconhecemos quão sublime é a lei da liberdade das consciências, e dessa emancipação provém a necessidade da luta e do aprendizado. Emmanuel, capítulo 5, a necessidade da experiência. Rodrigo? Legal, agradeço aqui a participação. Tá todo mundo ali, ó. A Cris tá ali atrás também. Cris, dá um tchauzinho pro pessoal. Cris é a esposa do Fábio, tá ali no auditório. O Zeca ali também, o pessoal. Deixar o Luiz aí dar um tchau também. Eu agradeço novamente pela oportunidade. É bem legal estar aqui com vocês. O papo é sempre bacana. E que eu consiga aparecer aqui mais vezes pra gente bater mais um papo. Legal, o Luiz está em treinamento aqui para o programa do Zeca. Vocês estão vendo o Zeca ali, o Zeca e o Newton vão iniciar um programa. E o Luiz aqui também, o Breno aqui participando também. Vai tocar aí a parte técnica, eles vão conduzir a parte técnica aqui durante o novo programa que vai sair na sexta-feira. Em breve a gente vai divulgar aí para vocês. Fiquem ligados aqui conosco. Temos a enquete, o resultado da enquete. A gente agradece a participação de todos vocês. Infelizmente a gente não pôde fazer todas as perguntas. Não sei se a gente fez a pergunta do Valdeci, acho que não, né? Não deu, teve mais perguntas também, não deu certo para responder. Tá. E a enquete, o resultado da enquete aqui foi: já está ocorrendo o expurgo dos espíritos na Terra, né? Então já está durante essa transição. foram 105 votos, 93% falaram que sim e 7% falaram que não. Então a esmagadora maioria aí acredita que já começaram o expurgo. Né? Olha o Silvio ali atrás também. O Silvio que estava no telefone, quem ligou pra gente, conversou com o Silvio. Na semana que vem acho que já está de volta o Tião. A Antônia Varotto aceitou, né? Aceitou. Fazer, falar sobre o convite, falar sobre Canuto, né? Então acho que é muito, muito bom, Canuto de Abreu. A gente falar sobre os baluartes aí, sobre grandes espíritas aí que fizeram diferença no nosso movimento. E até o próximo programa, às 8 horas. Carlinhos? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Luiz Carlos. Obrigado, Breno. Obrigado, Fábio, pela sua presença maravilhosa aqui, sempre nos esclarecendo em todos os assuntos, inclusive nessa transição planetária. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge, pela companhia. Obrigado, Silvio. Obrigado, Cristina. Obrigado, Zé, Renato Zeca, a esposa. Obrigado a todos que estão aqui no estúdio. Obrigado, família Vivenciana, pelo auxílio que nos dão assistindo-nos. Desejamos a todos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido, mas sempre em família. E sugiro e convido a todos a fazer o Evangelho no Lar, onde nós temos as mensagens do Cristo, através do Evangelho Rede Vivo. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Fábio? Então vamos lá. Como sempre, agradecemos ao nosso Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo e agradecemos também a toda a espiritualidade que esteve envolvida hoje nesse nosso pequeno trabalho de divulgação. Agradecemos todas as oportunidades que a vida nos dá a todo instante e sugiro terminarmos com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Estou virando rezador. Vamos modificar o nosso mundo, fazendo esforços para melhorar, valorizando então cada segundo. O tempo que passou não vai voltar. O amanhã ninguém conhece ainda, ninguém sabe o que vai acontecer. Mesmo assim a vida é tão linda e pode ser melhor de se viver. A caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. Perdoar o vizinho, o companheiro, que por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se é a solução. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se é a solução. A fé, a